ZYJ460. 1130 kHz. Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é quarta-feira, dia 14 de maio, está entrando no ar o seu Tema Livre e como não poderia deixar de ser, nós vamos tratar de movimentos sindicais, movimentos de greve no Rio de Janeiro, sacodem o Rio de Janeiro nesse período antes de Copa do Mundo, né? Pré-Copa do Mundo. Nós já dedicamos o programa da segunda-feira a uma análise do movimento dos rodoviários na semana passada e ontem, dia seguinte ao nosso programa, os rodoviários voltaram à paralisação por 48 horas. Os professores também começaram uma paralisação, mais uma, porque já havia acontecido uma outra paralisação no ano passado, e nós estamos aqui no estúdio com a Wiri Alcântara, professora da rede estadual, graduada em História e mestre em Educação e pela Escola Policlínica Ida Fiocruz, né? E membro da direção colegiada do CEP, que é o Sindicato dos Profissionais, Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino. O Adolfo Ferreira, professor de História da Rede Municipal do Rio, ambos estão aqui devidamente crachados com os adesivos da greve. E eu vou começar lembrando uma matéria que tem aqui da Agência Brasil. A matéria está até no ar na página da Agência Brasil, matéria do Vinícius Lisboa. Diz que a Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro, a SEDUC, e o Sindicato Estadual dos Profissionais de Ensino de Educação, o CEP, divulgaram balanços díspares sobre o primeiro dia da greve nas escolas estaduais. Para a SEDUC, 269 profissionais, cerca de 0,3% da categoria, não foram trabalhar ontem, dia 12, ontem, quer dizer, anteontem. Já a assessoria de imprensa do sindicato informa que a greve conta com a adesão de pelo menos 27 mil professores do estado, o que equivale a 30% do total. O número é 100 vezes maior do que a quantidade declarada pela secretaria. Portanto, entre o número oficial e o do governo e o número dos profissionais da área, há uma diferença muito grande. Eu gostaria que a Wiri abrisse o programa falando conosco como é que está o movimento, Wiri. Você sabe que nós já fizemos aqui outros programas, até com outro pessoal, com a Suzana Gutierrez, a Maristela Santos, uma turma legal, na greve passada. E é até bom a gente variar um pouco o pessoal que vem aqui falar, para não ficar parecendo que é o samba de uma nota só, né? Queria que você falasse um pouco. Bom dia, Wiri. Bom dia, Luiz. Bom dia, ouvintes do programa Tema Livre. É uma satisfação estar aqui falando um pouco sobre a nossa greve, sobre o movimento dos educadores, divulgando aí uma greve que é legítima e que está crescendo, que está emplacando, e que os governos estão assustados. Não é à toa que eles jogam os índices para baixo, já apresentam, inclusive, posições na imprensa para tentar intimidar os grevistas, já estão anunciando corte de ponto, perseguições. Isso demonstra que a nossa greve está crescendo, porque é um movimento justo. É uma greve que tem, na verdade, reivindicações que se referem a uma nova campanha salarial. É importante frisar, essa é uma nova greve, é a greve de 2014, ela não é a continuidade da greve de 2013, embora no bojo dessa greve esteja também a crítica, né, às questões que não foram solucionadas em 2013, que foram acordadas no Supremo, questões essas que precisavam ser solucionadas nos grupos de trabalho, no processo de negociação com o governo. E o sindicato está desde novembro negociando com a Secretaria Municipal de Educação. O Estado Nós estamos tendo mais dificuldade de negociar, mas a categoria voltou às escolas, cumpriu o que havia acordado, fez a reposição, né, o compromisso com os alunos, o compromisso com a escola pública, e os governos não. Os governos não cumpriram nada do que foi acordado no Supremo e sequer, na verdade, abriram um canal de negociação para a nossa pauta de 2014. Nós estamos em maio, as categorias estão discutindo o seu reajuste salarial, a sua data base, nós estamos exigindo um reajuste imediato de 20%, que sequer é a nossa reposição de perdas, e os governos não negociam. A gente precisa, inclusive, frisar aqui, eu estou frisando que é uma nova greve, porque ontem o ministro Fux, após a reunião com os governos, ele deu declarações que o sindicato havia rompido o acordo ao não ter ido nessa negociação, que nós fomos notificados na véspera, quase 7 horas da noite, que um oficial de justiça chegou com a intimação para o CEP, para uma audiência no dia seguinte em Brasília, às 10h30 da manhã. Nós sequer conseguiríamos nos organizar para ir nessa audiência. O governo foi e o ministro disse o seguinte, que os efeitos do acordo do ano passado estavam suspensos porque o sindicato não foi lá, o sindicato rompeu o acordo. É importante frisar para todo mundo que o sindicato não rompeu o acordo, o sindicato não foi à audiência, porque nós estamos aguardando a deliberação da nossa assembleia, que será realizada na quinta-feira, às 11 horas da manhã, no Clube Municipal. Nós precisamos, junto com o conjunto da categoria, definir os rumos da greve. Nós estamos começando uma greve, então não tem discussão de conciliação, porque sequer houve negociação, abertura de negociação para discutir a nossa nova pauta. Então essa é uma nova greve, claro que traz questões que não foram solucionadas na greve passada, mas o ministro não pode nos acusar de quebra de acordo. A nossa parte do acordo foi cumprida, voltamos para as escolas, repusemos as aulas, estamos numa nova greve, numa nova campanha salarial, e os governos precisam primeiro nos chamar para negociar, discutir a nossa pauta, para depois, né, se ficar caracterizado que, de fato, um dos lados não quer negociar, aí pode sim haver uma intervenção, uma tentativa de conciliação. Mas esse é o momento que os governos precisam ouvir as nossas reivindicações, ouvir a categoria e atender, sinalizar positivamente para a nossa pauta. A greve está crescendo, como eu falei, nós já temos a perspectiva aí de adesão de 60%, da categoria. Claro que hoje começam as nossas assembleias locais, é hoje que nós vamos estar aferindo, porque a greve da rede estadual, ela é de amplitude estadual, né? Então a gente precisa saber como é que está o movimento na Baixada, no Grande Rio, no interior, na capital, e a greve da rede municipal é a greve da maior rede da América Latina, então as regionais precisam se reunir, ver como está o movimento nos bairros, mas a adesão está muito boa e o debate também com aqueles indecisos, nós estamos fazendo, o comando de greve está passando nas escolas e está muito promissor também. O Adolfo, uma coisa que a William falou agora aqui que me desperta a atenção, eu vi ontem o ministro Luiz Fux na televisão, no noticiário, falando e até apertando a categoria dos professores, mas eu não vi essa explicação que ela deu aqui da parte dos profissionais, eu não vi essa explicação no noticiário, em lugar algum na televisão e também hoje nos jornais não estou vendo esse tipo de explicação. A que você atribui isso e como é que funciona essa relação da greve com os meios de comunicação, com a divulgação dos atos, das coisas que vocês estão programando? Como é que é isso aí? Como é que funciona? Bom dia, né, Adolfo? Sim, antes de tudo, bom dia a todos os ouvintes do programa Tema Livre. Eu sou professor da rede municipal, né, professor de história. Bom, como funciona essa relação? Nós já estamos percebendo, né, inclusive antes da nossa greve ter se iniciado, né, segunda-feira, nós estamos apenas no terceiro dia de greve, nós percebemos claramente uma grande campanha dos grandes meios de comunicação, né, para combater e para encerrar a nossa greve antes mesmo dela ter sido iniciada, né? Você acha que isso é uma coisa específica voltada para o CEP ou é uma coisa das greves em geral? Não, certamente é algo voltado para todas as greves, todas as lutas dos trabalhadores que estão sendo organizadas, que estão sendo realizadas, não é? Tem a greve dos rodoviários, é a mesma campanha que nós percebemos diante dela, a greve dos garis que nós vimos durante o carnaval, a mesma campanha foi orquestrada para desmoralizar os garis, não é? Sem que a prefeitura, sem que o governo fosse responsabilizado de forma mais direta, e nós vemos isso agora também diante da greve dos professores, profissionais de educação de uma forma geral, né, os funcionários, enfim, e isso não é por acaso. A gente sabe que a grande mídia tem posição, não é? A grande mídia tem relações com os governos, né? Nós podemos relacionar de forma mais direta, por exemplo, órgãos de grande mídia com o governo, não é? Pelo grande avanço da privatização, né, de verbas públicas, de transferência, de repasse de verbas públicas para empresas privadas. Por exemplo, dá um exemplo concreto, a Fundação Roberto Marinho, né, ligada à Rede Globo, recebe cada vez mais, anualmente, milhões e milhões de reais de repasses, tanto do governo municipal como do governo estadual. Então, a grande mídia é diretamente interessada na educação especificamente, né? Enfim, para retomar esse assunto do Fux, é muito claro que a justiça e os governos estão se articulando politicamente. Todas essas posições que eles tomam não têm um caráter, né, de justiça, de julgamento imparcial, neutro. É muito bom a gente esclarecer, porque muitos ainda acreditam, né, e têm essa ilusão, né, de que a justiça irá julgar e o Fux estaria julgando a greve. Não é isso que está acontecendo. É muito claro que o Fux está agindo, e nesse momento a justiça, o STF, por meio do Fux, estão agindo de forma política, não é, para tentar dificultar o crescimento da nossa greve, que é muito claro, né? Nós temos corrido escolas, estamos em greve desde segunda-feira, no corrido de escola, segunda de manhã, terça de manhã, segunda à tarde e à noite, terça-feira também corremos escolas durante o dia inteiro. Percebemos a disposição da categoria que ainda não entrou na greve de fazer parte do nosso movimento, né, porque entende perfeitamente a justiça de todas as pautas que nós reivindicamos, a necessidade de um reajuste salarial, né, por conta de toda a defasagem salarial que nós vivemos, né? Enfim, por exemplo, na rede municipal, os funcionários, em sua maioria, ganham como vencimento básico salário mínimo, não é? Nacional. Então, é uma defasagem salarial tremenda, uma desvalorização das carreiras da educação que nós sentimos na pele no dia a dia dentro das nossas escolas, e creche e espaço de desenvolvimento infantil. Enfim, a categoria entende isso, entende esse debate e está vindo para a greve cada vez mais, não é? Ontem, por exemplo, aconteceu uma assembleia da Regional 5 com cerca de 80 profissionais de educação, não é? Uma assembleia Regional 5 é onde? Regional 5 de Campo Grande. Campo Grande. E as últimas assembleias regionais vinham sendo com 30, 40 profissionais. Então, nós estamos percebendo um crescimento da nossa greve, sim. E nós precisamos disso, de entender que o nosso movimento é político, e o movimento da justiça nesse momento, do Fux especificamente, também tem um caráter estritamente político. Como a Uíria frisou anteriormente, nós estamos iniciando uma nova greve, um novo movimento de greve. A greve que nós estamos realizando agora não tem relações diretas com não é uma consequência direta da greve anterior. Temos pautas novas, temos reivindicação salarial de respeito à campanha salarial de 2014. Então, nós não podemos fazer como o ministro Fux está fazendo, relacionar diretamente essa greve que nós fazemos agora à greve do ano passado. Inclusive porque os próprios prazos, o acordo a que ele se refere, ele já se esgotou por si só. Os prazos que foram estabelecidos diante do ministro Fux, eles foram vencidos. Por exemplo, o GT, o grupo de trabalho que o governo teria que estabelecer e apresentar uma proposta, enfim, em consenso com o CEP, teria 90 dias para trabalhar a partir da publicação em Diário Oficial, né? E esse prazo já se esgotou muito tempo. O GT, esse GT de implementação da lei de um terço extra classe, ele vem acontecendo desde novembro do ano passado, né? O governo, por uma manobra política, só publicou em Diário Oficial em janeiro deste ano, em 11 de janeiro deste ano, em, perdão, 27 de janeiro deste ano. O prazo de 90 dias se esgotou no final de abril, portanto, então é um acordo que já caiu por terra e o governo não apresentou uma proposta, né, de implementação do um terço extra classe. Né? A gente, sim, pode até esclarecer o que é esse, claro, um terço que é? Esclarece aí logo. Bom, é uma lei federal que já foi aprovada há alguns anos, né, se não me engano, 2011, né? Não, isso é detalhe, vamos lá, o que é o extra classe? E o que é? Nós, professores, temos direitos, tanto os professores de segundo segmento, né, primeiro segmento, ensino médio, educação infantil, todos os professores têm direito, por lei federal, a terem um terço de sua carga horária garantida para planejamento, para estudos, para formação, investimento em formação, né? Ou seja, extra classe, está fora da sala de aula, fora do horário ali de contato direto, né, de aula com os alunos e tal. Então, essa lei é fundamental para garantir a qualidade da educação, porque sem tempo para que nós planejemos as aulas, sem tempo para que nós investir na nossa própria formação, a gente não consegue qualificar nossas aulas, renovar nossas aulas, né, atualizar nossas aulas. Há um detalhe interessante que eu queria repisar aqui, dessa participação do ministro Luiz Fux e do Supremo Tribunal Federal nessa questão, que é uma greve estadual. Porque isso me parece que está ligado, tudo isso é tudo uma orquestração só. Há uma tentativa evidente de você criminalizar todos os movimentos classistas de categorias, e assim como os movimentos populares. Mas agora, nesse momento, os movimentos grevistas. Já existe o projeto, já existe a intenção, o plano traçado da Justiça do Trabalho de montar, durante a Copa do Mundo, tribunais que são agilíssimos, serão de uma agilidade ímpar, para julgar imediatamente qualquer paralisação, para evitar problemas, solução de continuidade na Copa do Mundo, nos jogos da Copa do Mundo. E juntamente com isso, a mídia, que faz parte desse contexto de promoção da Copa do Mundo, é óbvio, junto com a FIFA, junto com os governos, né, estadual e municipal, e governos estaduais pelo país, porque o Supremo está nessa parada, porque a Copa é nacional, essa coisa. Isso tudo me lembra, por exemplo, a greve dos professores no ano passado, quando o Globo botou num sábado uma foto grande na primeira página. Houve uma manifestação dos professores ali em frente à Câmara Municipal, que ocupou Rio Branco na sexta-feira à tarde, e o Globo botou uma foto feita do alto, assim, do Rio Branco, ocupada pelos professores, e com o título da foto, Falta de Educação, que é uma postura bem editorial do jornal contra o movimento. E no caso específico dos professores, que eu acho muito emblemático, porque o professor é quem repassa conhecimento, quem forma o cidadão do amanhã, essa coisa toda. E também porque na semana passada nós tivemos aqui um tema livre com estudantes secundaristas, e a Juliana Alves, que é presidente da associação, estava lembrando a dificuldade, a impossibilidade não só de montar grêmios nas escolas estaduais, nos colégios estaduais, como também até de entrar para comunicar aos alunos que são colegas, né, aos alunos, que a lei do passe livre estudantil no fim de semana não está sendo cumprida e tal. Isso, resistências que enfrenta por parte dos próprios professores. Esses professores estão em greve também? Esses professores, eles fecham com vocês, fecham com o governo, fecham com a Globo, eles fecham com o Fux? Como é que funciona isso? Tá dividido esse meio aí, não? Bom, eu acho que, na verdade, os estudantes, eles enfrentam mais dificuldade para dialogar sobre esse tema, para mobilizar os próprios estudantes, para organizar os grêmios estudantis. Essas dificuldades vêm principalmente, né, em primeiro lugar, por parte de direções, né, que muitas vezes não se enxergam, né, nessa luta que nós enfrentamos, não se enxergam lutando ao lado, né, dos profissionais de educação, que querem melhores condições de trabalho, querem melhores salários, né? Muitas vezes são profissionais de educação que entendem a posição que eles ocupam, né, de direção, como uma posição que as escolam, né, da nossa luta e da nossa realidade dentro das salas de aula, né, dentro das cozinhas, nas escolas, né, nos corredores ali, atuando como inspetores ou agentes educadores. Então, muitas vezes assumem a posição do governo dentro das escolas, né? Isso é muito complicado. Mas essa não é a posição do governo. A posição de proibição de Grêmio não é uma posição do governo. Aliás, a página do governo ensina até os estudantes como montar um Grêmio, como fazer um Grêmio. Quer dizer, não é uma posição do governo, é uma posição individual de uma secretária de escola. Mais ou menos, Luiz, porque, veja bem, nós vivemos um processo de uma ofensiva ideológica muito conservadora. Quando você fala dessa foto do jornal Globo, né, criminalizando o movimento dos professores, dos profissionais de educação, como criminaliza o movimento de todos os trabalhadores? É bom que seja dito, né? A grande mídia, ela serve a uma lógica, a uma determinada ordem que é extremamente conservadora. É estarrecedor como a gente vive, né? Numa sociedade dita democrática, onde o pensamento dominante é extremamente conservador. Então, um trabalhador que vai reivindicar direito, quando lá fora, né, se reivindica direito, a própria mídia trata como manifestantes, né? Aqui no Brasil, trata os manifestantes como vândalos, como desordeiros. Quando o trabalhador ele vai para a rua reivindicar direito, essa também é uma tarefa pedagógica. É uma tarefa que educa para a cidadania, que educa para a crítica, que educa para a participação política, porque a democracia pressupõe participação e não submissão. A nossa democracia, dentro de uma lógica dominante, ela quer uma política de submissão. Quer que as populações das periferias, das favelas, sejam submissas e, por isso, tratam com violência aqueles que protestam, que questionam seus mortos, né? Que descem da favela perguntando pelos amarildos e pelas mães que são arrastadas pela polícia. Tudo isso é tratado como desordem. A discussão do Grêmio, da organização dos estudantes, também passa por essa lógica conservadora. É óbvio que o governo coloca lá no seu portal que as escolas precisam se organizar, mas para os governos e para as direções de escola, que cada vez mais são direções que estão atreladas a uma política que favorece a conservação de uma política que nós, como profissionais de educação, temos repudiado. Porque as escolas hoje, né, escolas que são espaços de formação do pensamento crítico, espaços de formação humana, cada vez mais são espaços de uma disseminação de um conhecimento instrumental. As políticas do governo são cada vez mais políticas que exigem metas, que os profissionais da educação atinjam metas, metas que envolvem também avaliações externas, que são as avaliações que vão gerar os índices, que os governos estão atrás de índices favoráveis para poder colocar aí na imprensa, não, subiu o IDEB, né? Subiu o índice da Prova Rio, para que cacife seus governos e para que eles possam, né, estar chancelados, como se aplicam uma política que de fato garante a qualidade do ensino. E a gente sabe que no cotidiano da escola é totalmente diferente. As crianças continuam passando de ano com debilidades, com dificuldade na alfabetização, no manejo da questão das operações matemáticas, na área de humanas. Cada vez mais o conhecimento vai sendo minimizado. E os profissionais da educação são obrigados a aplicar um conhecimento instrumental, trabalhar com cartilhas que são feitas pelas fundações, pelos institutos, que ganham milhões do dinheiro público que deveria estar sendo investido em valorização profissional melhores condições de trabalho, melhores condições para os alunos, equipamento da escola, material pedagógico, que fosse de fato considerando a realidade desses alunos e a realidade das escolas, mas não é isso, está virando comércio também dentro da escola. E esse Grêmio que, em tese, o governo chancela, é o Grêmio que está sob o seu controle. Quando há dentro da escola organização crítica dos trabalhadores, ela é muito reprimida, perseguida. Nós estamos vendo isso nesse começo da greve. Eu estou passando em escolas estaduais, grandes escolas estaduais, onde os alunos estão se organizando, né, para fazer esse debate dentro da escola e estão sendo duramente reprimidos pelas direções de escola. Por isso que nós defendemos, e a nossa pauta também é de reivindicações nessa campanha salarial, gestão democrática, eleição direta para diretores de escola. Diretor de escola tem que ser eleito pelos profissionais da educação e pela comunidade, porque ele é um representante da comunidade e não um capataz do governo dentro da escola. Hoje nós temos, lamentavelmente, camaradas que foram concursados como nós, mas que estão assumindo papéis de capatazes do governo. Eles reprimem o Grêmio, eles não querem um Grêmio crítico, eles fazem terrorismo com os companheiros que estão indecisos, com medo de entrar em greve. Então isso precisa ser falado, porque não é a categoria que está desafinada com o movimento. A categoria está sendo massacrada. Nossa categoria depende do salário para manter suas famílias, seus aluguéis, sua vida. E quando ela é ameaçada por uma direção de escola que fala: vai fazer greve, eu vou dar código de falta. Porque para greve nós temos um código próprio, que é o código 61 na rede estadual. No município não tem código, mas período de greve a gente identifica ali os trabalhadores que estão em greve. Mas quando os diretores ameaçam, olha, vamos aplicar falta, vocês vão ficar sem salário, esses profissionais, naturalmente, têm seus compromissos, suas contas, ficam aterrorizados. Então, o nosso trabalho é um trabalho de convencimento, de convencer esses companheiros que a greve é um direito de todos os trabalhadores, que a tarefa de um educador, de um profissional de educação, é a tarefa pedagógica de formar seus alunos. E numa conjuntura como essa de ascenso das lutas, porque os trabalhadores estão na rua, né? É greve dos rodoviários, é greve dos trabalhadores do Pedro II, que já está marcado para o dia 17, outros trabalhadores de educação do INES, os trabalhadores do Comperge entraram em greve, os garis fizeram uma greve vitoriosa, enfim, várias categorias estão em movimento, até porque é claro a farra com dinheiro público para favorecer as obras da Copa do Mundo, dos mega eventos, e o dinheiro para a população, o dinheiro para a valorização dos trabalhadores, para as necessidades da população, saúde, educação, esse dinheiro, na verdade, não está sendo investido onde devia ser. Então, a gente vive essa ofensiva conservadora, a mídia burguesa, lamentavelmente, ela serve a isso. Lamentavelmente não, faz parte, né? A justiça, o executivo, a mídia, na verdade, fazem parte desse processo que é uma hegemonia conservadora para garantir aí quem domina, mas nós, trabalhadores, estamos no sentido contrário. Nós estamos fazendo luta, dialogando com a população, dialogando com os trabalhadores e ganhando essas pessoas para seu direito e para exercer a sua cidadania aí, que democracia pressupõe, como eu já falei, participação. É isso. E sobre o Grêmio Estudantil, né? É isso. Tanto a rede municipal, o governo municipal, como o governo estadual, eles fazem publicações, né, dizendo como criar um Grêmio Estudantil, não é? Mas a questão central é: qual é o caráter do Grêmio que o governo incentiva que seja criado dentro das escolas? É um Grêmio assistente da direção? É um Grêmio que vá assinar embaixo das ações da direção e do governo, não é? Quando um Grêmio se organiza e quando os profissionais de educação incentivam Grêmios a serem organizados de forma crítica, que questione o espaço escolar, que questione as práticas da direção autoritária, que questione, enfim, os problemas estruturais dentro das escolas, esse Grêmio vai ser reprimido, esses alunos estudantes são reprimidos e os professores e funcionários que estiverem participando junto desse Grêmio são reprimidos. Existem casos concretos interessantes para a gente apontar, por exemplo, uma companheira que trabalha na rede municipal e na rede estadual, na região de Jacarepaguá, não vou citar o nome da escola nesse momento, enfim, não entrei em contato com ela, mas ela está sofrendo sério assédio moral, né, na escola em que ela trabalha, na rede estadual, porque ela incentiva muito a participação dos alunos e a organização de um Grêmio crítico, né, que apoie a luta pela educação pública de qualidade. E o que aconteceu recentemente, nesses últimos dias, foi que os alunos que estiveram à frente da organização do Grêmio Crítico Combativo, que demonstraram apoio à greve dos profissionais de educação nesse momento, tiveram seus responsáveis chamados pela direção da escola, né? E a direção da escola convenceu esses responsáveis de que essa professora seria uma má influência a esses alunos e convenceu os responsáveis de transferirem esses alunos de escola. Então, é para dar um exemplo da repressão, do nível da repressão aos grêmios críticos, aos estudantes críticos dentro das escolas e também aos profissionais de educação que incentivam a organização desses grêmios críticos e os estudantes, né, incentivam os estudantes a participarem da luta pela transformação da escola. Essa professora ela tem algum apoio, algum respaldo sindical para... Ela está buscando. Porque essa situação é uma situação gravíssima, né? Isso é uma perseguição ideológica, uma perseguição política. É uma coisa doida. Nós, no sindicato, recebemos muitas denúncias desse tipo, acompanhamos professores, inclusive, que foram afastados, que ficaram sem salário, respondendo a inquérito administrativo por organizar alunos. Nós temos caso, depois mais para frente, se vocês quiserem, eu posso botar até o professor em contato com vocês. Não vou falar o nome dele. Vamos abrir o microfone. Mas ele, inclusive, já foi em vários espaços, procurou direitos humanos na Assembleia Legislativa. Enfim, a luta dele é uma luta desde 2011, se eu não me engano, a luta desse camarada. Ele ficou 2 anos sem salário, com inquérito, e olha, ele foi incriminado em artigos da época da ditadura, subversão e tal. Ele pode depois trazer tudo. É inadmissível que a gente ainda tenha esse tipo de postura com trabalhadores e com estudantes, mas isso fica muito claro, porque quando você organiza de forma crítica esses estudantes, eles começam a identificar que na escola deles falta merenda de qualidade. Por que que falta merenda de qualidade? Que na escola deles falta material pedagógico de qualidade, que na escola deles chega um monte de ar-condicionado que fica num canto e não é instalado, porque a escola sequer tem instalação elétrica que comporte. Mas esses aparelhos de ar-condicionado são pagos mensalmente pelo governo. E aí eles começam a ver como que o dinheiro é empregado, quais são as prioridades, e começam a questionar e reivindicar o que é deles por direito, porque a escola pública é paga e muito bem paga com os nossos impostos. E a gente ensina esses alunos a exigirem e que a qualidade do ensino, ela está intimamente ligada com isso, com a valorização profissional, né, com a garantia de profissionais dentro da escola, porque faltam professores, faltam outros trabalhadores. E quando esses alunos começam a criticar, aí o governo, que em tese incentiva a grêmio, claro que ele não vai querer, porque o governo dele está sendo posto em xeque. Então ele pune aluno da forma que pode, né, transferindo, pulverizando pela rede, e pune duramente o professor, para que esse professor nunca mais tente levantar a cabeça contra o governo. Essa questão do professor que tenta dá uns princípios elementares de exercício da cidadania, de exercício dos seus direitos, né? Dá voz aos estudantes, que é pela forma da organização do grêmio dentro da escola, senão fica uma coisa meio anárquica, né? Todo mundo na rua gritando, e não é o caso. Esses professores, como o caso dessa professora que você lembrou, Adolfo, são casos emblemáticos de como a população está, de uma forma geral, distante do universo dos trabalhadores, não é só na área da educação, mas a gente vê, por exemplo, os garis, quando fizeram o movimento grevista, eles tiveram um trabalho, ao mesmo tempo em que eles deflagraram o processo da greve, eles tiveram um trabalho de conscientização da população para que entendesse qual era o propósito deles. Os rodoviários enfrentam um problema muito sério, que é esse diálogo com o usuário do sistema, porque o usuário do sistema, ele é muito massacrado também, tanto quanto o rodoviário. Mesmo assim, você percebe que há uma certa boa vontade, há um olhar positivo do usuário com relação aos grevistas dos ônibus. Os professores, eu me lembro que na greve do CEP, eu perguntei isso e a Suzana, que é da direção municipal, né, do CEP, ela da capital, e ela disse: olha, a gente tem tido apoio, inclusive por mães que vão na escola e que dão força. Mas ali você está falando de crianças mesmo, né? Muito mais jovens do que capazes de se organizar em grêmio, esse tipo de coisa. Como é que é essa relação com os pais de alunos, a partir desse exemplo que você citou, da direção da escola que chama os responsáveis e diz, olha, essa professora é uma má influência, e os pais assinam embaixo, entendeu? E afastam seus filhos daquele ambiente. Como é que é essa relação? Bom, é uma relação um pouco, enfim, ela é diversa, é uma realidade um pouco diversa, né? E às vezes complicada. Os responsáveis, eles estão entre a influência dos profissionais de educação que lutam e a influência, por outro lado, em outro polo, das direções que muitas vezes estão do lado do governo, cumprindo o papel de capataz do governo, né? Enfim. As direções são nomeadas, né? São cargos de confiança. No caso, né? Da rede estadual, sim. No caso da rede municipal, existe uma eleição. Só que ela tem que passar em uma determinada medida, as chapas, para serem aprovadas, elas precisam passar pelo crivo pelo filtro das crises. Então, por exemplo, se eu fosse me candidatar, né, como grevista, enfim, dificilmente... Você cairia no quesito boa aparência. Quesito boa aparência, ele já dançava. E muitos outros. assim como muitos outros, milhares, né? Não, acho que nós todos estávamos reprovados em boa aparência, porque temos um olhar muito inquiridor, muito, né, indignado, mas diga lá. Mas nós temos preparado, né, nessa greve, enfim, uma campanha cada vez maior para dialogar com responsáveis, né? Nas corridas das escolas nós temos feito materiais específicos, por exemplo, aqui eu tenho a carta aos responsáveis da educação infantil, né, se quiser dar uma olhada. Temos a carta aos responsáveis da rede municipal, né, do ensino fundamental, temos a carta aos responsáveis da rede estadual, porque nós entendemos como fundamental tarefa nossa dialogar os responsáveis, né, explicar os motivos da nossa greve, explicar por que nós estamos parando os nossos trabalhos durante esse período. E na maioria das vezes os responsáveis entendem, e muitas vezes é muito comum eles nos apoiarem, inclusive na educação infantil. Porque eu acho que a educação infantil é mais fácil eles apoiar. O apoio é mais imediato, porque o pai, a mãe principalmente, ela identifica na professora uma substituta, como a escola é uma substituta da casa, é uma sequência da casa. Vai lá, deixa a criança lá, cara. É melhor do que a criança ficar dentro de casa sem fazer nada. E a professora, nesse aspecto, ela tem um papel fundamental para a mãe. Agora, quando chega na idade que a criança começa a pensar, a partir dos 12, 13, 14 anos de idade, a coisa começa a ficar mais complicada. Eu acho que tem uma dificuldade também da própria proximidade, porque quando a criança é menor, há uma proximidade maior dos pais com a escola, né? Reuniões para ter um acompanhamento mais sistemático do desenvolvimento dessa criança. À medida que a criança vai ficando autônoma, né, independente, o pai vai menos, a mãe vai menos a escola. Então há um distanciamento, sim, são vários professores por disciplina, há um distanciamento. Mas veja, isso está mudando, porque está tão assim, está tão evidenciado como esses governos estão gerindo o Estado, gerindo o município, está tão evidenciado. O caso da escola Friedenreich, tudo bem, que é uma escola também de primeiro segmento, mas que ia ser demolida, uma escola que tinha índices elevados de aproveitamento escolar, uma escola que tinha um trabalho conceituado, para ser demolida ali no complexo do Maracanã, né, para fazer estacionamento, enfim, para servir aí a Copa do Mundo e os mega eventos, esses estudantes ficariam sem a sua escola, esses trabalhadores também seriam dispersados pela rede. Os pais se organizaram, se mobilizaram, fundaram uma associação de pais, e essa associação está em diálogo permanente com os sindicatos profissionais de educação. Eles identificaram no sindicato a parceria ideal para essa luta em defesa da escola pública, e a partir daí, embora a Friedenreich seja uma escola de primeiro segmento, dos pequenos, ficou a luta da Friedenreich foi muito emblemática. Então, existem pais já de alunos mais velhos que já começam a se organizar, começam a identificar a nossa luta como uma luta não só corporativa, não só em defesa dos direitos do trabalhador da educação, mas uma luta sobretudo em defesa da qualidade da escola pública, em defesa da escola pública enquanto instituição. E aí eles já começam a se aproximar. Por outro lado, tem uma conjuntura também, né, gente? Junho do ano passado levou todo mundo para as ruas. A própria discussão do desaparecimento do Amarildo. Então, há uma massa crítica sendo construída, sim, na sociedade. Se você for ver, vocês melhor do que ninguém, essa discussão da Copa do Mundo, a rejeição à Copa do Mundo num país onde futebol era tudo, né? As pessoas não comiam, mas o futebol era sagrado. Então, nesse momento onde a população começa a ser crítica, né, a ultrapassar o estágio do samba e futebol, porque é isso, a consciência da população está ultrapassando esse estágio de manipulação dos grandes festejos, né, de que o governo mantinha todo mundo ali, os governos, né, ou o grande capital, se a gente quiser ir mais longe, mas acho que a gente vive um momento propício de diálogo. Claro que a nossa disputa não é fácil, nós disputamos com um pensamento conservador que está em todas as instituições, igrejas, escolas, mídia, mas é um diálogo que está em processo. Então, se por um lado tem pais que ainda retiram seus alunos das escolas, tem pais que estão problematizando, apoiando a gente quando a gente passa na rua, os comandos de greve. Ontem, várias pessoas nas ruas, nós estávamos circulando ali pela área do Largo do Machado e tal, passando na rua com adesivo, as pessoas nos cumprimentavam, pediam material. Então, isso é uma mudança qualitativa no diálogo dos trabalhadores com a população. Por isso que eu acho que não é à toa que os governos, num segundo dia de greve, e o Fux, né, já comecem aí para a imprensa amedrontar os trabalhadores que estão no seu exercício legítimo do direito de greve. Eu acho que só para retomar o tema da educação infantil, a gente não pode deixar aqui de expor os problemas da educação infantil que durante muito tempo estiveram muito escondidos na rede pública, né, municipal especificamente, que é responsável, né, no Rio, pelas creches, pelos espaços de desenvolvimento estudantil, né, pela escolaridade dos alunos de 0 a 5 anos, os problemas que eles vivem dentro das creches, dentro das EDs, tanto os professores, como as agentes, agentes de educação infantil, todos os outros funcionários que trabalham nesses espaços. É criminosa a realidade que nós vivemos dentro das creches, dentro dos EDs. EDs o que quer dizer? EDs significa Espaço de Desenvolvimento Infantil. Sim. O que acontece? Mesmo depois de toda a mobilização que nós fizemos ano passado, nossa greve, demonstrando a capacidade de luta da rede municipal, o governo, né, no início desse ano, final do ano passado, início desse ano, iniciou uma reforma, digamos assim, dentro das turmas de educação infantil, que reduz o número de profissionais de educação trabalhando, cuidando dessas crianças durante o dia. Essas turmas de educação infantil de crianças de 0 a 5 anos têm geralmente entre 20 e 25 alunos e muitas vezes, atualmente, em muitas creches e espaços de desenvolvimento infantil, essas turmas ficam durante boa parte do dia com apenas um profissional de educação ou uma professora ou um agente de educação infantil tomando conta, cuidando, enfim, tentando trabalhar e desenvolver essas crianças, né? Mas de uma forma muito desesperada, né? Os relatos que nós 25 a 1, né? É 25 contra 1. Imagina, crianças de 0 a 5 anos. Bebês, né? Bebês, olha a responsabilidade. Isso é criminoso. E o grau da dificuldade dessa pessoa que está ali lidando. Pois imagina, todas as tarefas, trocar fraldas, né? Cuidar da alimentação, né? Da higiene, da brincadeira também. Eu acho que a Maristela já tinha denunciado isso aqui num programa anterior, e que isso não só era uma coisa difícil, como já ia piorar, ia passar para 40 crianças por cada pessoa que estivesse cuidando, porque não tinha gente mais para cuidar e as crianças, elas estão ali. A demanda não para. Não há construção de mais espaços, nem abertura de concurso, porque ó, trabalhador tem, querendo fazer concurso, querendo entrar na rede, comprometido com o trabalho em educação, desde a educação infantil até o ensino médio, mas os governos, né, querem que esses espaços sejam depósito, né? Pois é. Então não bastam as condições péssimas, né, de trabalho e de desenvolvimento dessas crianças dentro desses espaços da educação infantil. Também, para cada creche e espaço de desenvolvimento infantil que a gente vai, 200 alunos, 200 estudantes, 200 crianças matriculadas, há mais de 200 crianças numa fila de espera, né? Então, a demanda hoje, né, de matrículas por criança na educação infantil é absurda, né? É uma propaganda enganosa, extremamente enganosa, que esse governo faz, dizendo que, enfim, está inaugurando não sei quantos espaços de desenvolvimento infantil e creches. E, na verdade, o que ele faz é transferir profissionais de uma escola que tem um número razoável, né, de profissionais para a creche ou espaço infantil que está sendo criado, né? Então, ele reduz, é o que está acontecendo, ele reduz o número de profissionais por turma, né? E deixando, muitas vezes, turmas de 20 a 25 alunos, crianças, né, com apenas um profissional de educação, e precarizando cada vez mais nossa realidade. Enquanto isso, há o dobro de crianças matriculadas naquela creche numa fila de espera, sem matrícula, sem lugar para ficar. Enfim, antes de nós encerrarmos, nós estamos já caminhando para o final, eu queria voltar um pouquinho ao que a Wíria falou sobre a escola Arthur Frederich, que é uma escola modelo e por isso foi uma escola que chamou muita atenção, mas eu acho que a escola Frederich, ela estava num contexto mais amplo e mais visível, tinha uma visibilidade maior. Ela estava junto com a Aldeia Maracanã, junto com o Lanagro, que era o laboratório do Ministério da Agricultura, estava junto do Parque Aquático Júlio de Lamar e do Estádio de Atletismo Célio de Barros e do próprio Maracanã, que estava passando por uma obra ali. E todos saíram vitoriosos nessa luta contra, não digo a FIFA, mas contra o governo. O Lanagro acabou. O Lanagro foi o governo federal. O governo federal foi o primeiro a capitular. Engraçado isso, né? Você vê que o Lanagro era o laboratório que certifica a qualidade da comida que a gente come aqui, mas ele foi o primeiro a desistir na briga. Mas a Aldeia Maracanã voltou para onde estava. A situação é precária, como sempre foi, mas está ali de volta. O Célio de Barros, a Edneida já está comemorando a vitória da reconstrução, da retomada da construção do Célio de Barros. O Júlio de Lamar já era, até por ser natação, uma coisa mais de elite mesmo, mas era um espaço que foi preservado também. A princípio, nesse bojo, a Frederich também foi preservada. Eu acho que talvez a gente pudesse aproveitar esse exemplo, Wíria, que você citou, para ver se situava o movimento dos professores, o movimento do CEP, e aí juntando municípios, estados, todo mundo, nessa gama de movimentos que estão acontecendo. Você citou o exemplo do Amarildo duas vezes, você tem o questionamento da política de segurança das UPPs, você tem o questionamento de N coisas do transporte coletivo, da mobilidade urbana, inserir nessa discussão dos garis, a discussão, aliás, o Célio Gari e o Pedro Michand dizem que nós ajudamos os rodoviários, disseram isso, os metalúrgicos ajudaram, deram carro de som para os rodoviários também. Eu acho que podia inserir isso aí para fazer um movimento mais útil. Não é uma coisa marxista, não, mas é quase isso, né? Mas é esse o caminho, Luiz. O caminho é de unificação dos trabalhadores e das lutas. Quando você cita aí o movimento dos garis, os profissionais da educação estiveram muito juntos ali, em atos na porta da prefeitura, encaminhadas pelo centro da cidade, né? A situação também dos moradores lá do Ocupa Telerge, os profissionais da educação acompanharam e prestaram toda a solidariedade a esses trabalhadores também, que não têm direito à moradia, porque não consegue pagar pela moradia. Então, o caminho é esse, não é à toa que a greve da educação, das duas maiores redes, eclodiu de forma unificada. A nossa greve, votada semana passada, é uma greve unificada de todos os trabalhadores da rede estadual e da rede municipal do Rio de Janeiro. E nós estamos em diálogo com as outras categorias. Na segunda-feira, várias reuniões aconteceram no Sindipetro, no Andes, no IFIX, para estar, de fato, fortalecendo as categorias e as lutas, porque a luta é uma só. Na verdade, o questionamento é direto a três governos que funcionam, né, com uma aliança sólida, o governo municipal, o governo estadual e o governo federal, né, a aliança do PT-PMDB. Então, o nosso inimigo está unificado e nós precisamos unificar os trabalhadores e as lutas. O caminho é esse. É marxismo, sim, mas o caminho é esse. Eu quero, antes de encerrar o programa, fazer o registro aqui do J. Eustáquio, o Eustáquio Campos Araújo, que manda aqui pelo Facebook e diz: olha, estou na escuta e apoio a greve dos professores, motoristas e todos os trabalhadores, porque ainda vivemos o tempo do descaso político. Quanto à mídia dominadora, não podemos esperar apoio, principalmente da Globo, que é filha e representante da ditadura. Vamos continuar lutando. Um abraço. E é isso aí. Eu queria, para nós encerrarmos o programa, que você, Adolfo, deixasse a sua palavra final de conclamação. Depois eu passo para o William. Bom, para encerrar isso, né, acho que nós vivemos um momento importantíssimo na luta dos trabalhadores de educação, não só dos trabalhadores de educação, como foi já apresentado aqui, né, de todos os trabalhadores que estão se mobilizando, se movimentando, se organizando para lutar nesse período. E não é por acaso, é um período que deixa muito claro, escancara para a sociedade as prioridades do governo, né? A Copa do Mundo, um evento de um mês, né, consumiu, levou mais de 30 bilhões de reais, né, dos cofres públicos, né, dinheiro de todos os trabalhadores, né, e no investimento que num evento, mega evento, que na verdade, enfim, vai servir para uma parcela muito pequena da população. O governo nega que tenha havido despesa de dinheiro público nisso aí. Houve parcerias, empréstimos BNDES, essa coisa. Pois é, né? Enfim, aqueles empréstimos que a gente já conhece. O governo nega também que privatiza, né? Eles fazem concessões, o governo, enfim, nega muitas coisas quando a gente sabe que terceiriza. Que fazem, né? Exatamente, né? Mas é isso, é a política dessa grande coalizão, né, do PMDB e PT. Mas é isso, é chamar os profissionais de educação para a luta, né? Vamos continuar nossas passagens nas escolas intensamente, porque a cada dia a nossa greve cresce, né? Nós temos pautas específicas da greve de 2014, né? Temos reajuste salarial para conquistar, né? Temos um plano de carreira unificado para exigir do governo, temos outras pautas específicas para cada uma das categorias, 30 horas para funcionários. Legal. As merendeiras têm que ser consideradas. Legal, esse é Adolfo Ferreira, enfim, professor de História da Rede Municipal do Rio. Agora, a William, até bater 59 você pode falar aí. Na verdade, agradecer esse espaço, né? É muito importante que a gente tenha uma mídia comprometida aí, que dê voz e espaço aos trabalhadores. Eu quero encerrar chamando todos os trabalhadores da educação para a luta. Essa greve é legítima, nós temos uma pauta nova que tem a ver com a nossa campanha salarial de 2014 e questões do ano passado para serem resolvidas. Vamos à luta. O nosso movimento não deve ser judicializado. Quem pauta o movimento são os trabalhadores. Obrigado. Obrigado a vocês, um grande abraço. Essa foi o William Cavalcante, professora da Rede Estadual, ambos os dois participantes do programa hoje, representantes dos grevistas, os professores grevistas. Um grande abraço para você que acompanhou o programa também. Amanhã o Tema Livre estará de volta aqui às 10h05. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.